E aí, galera, começa agora mais uma edição do Yopinando Shibun. Eu estou aqui com o Luke Lucas. Oi! E, bem, essa semana a gente vai fazer a edição de notícias, edição número 99, inclusive, né? Então, próxima edição, Nicolas Cage. Tem que ver os filmes dele. Então, Luke Lucas, o que você fez aí nos últimos 21 dias, né? É, 21 dias, eu vi a série do Demolidor inteira. Uhum. Muito boa. Baseado na saga do Frank Miller. Eu não li a saga do Frank Miller, então não posso falar se tá muito bem adaptado. Mas é... É aquela saga que, teoricamente, inspirou o filme do Ben Affleck. Teoricamente, porque o nome do filme do Ben Affleck é o mesmo da saga, né? Mas... Ah, mas só por causa disso. Só por causa disso. Ele mata o bandido da primeira cena, velho. O Demolidor não mata seus filhos da puta. Ei, peraí, eu quero... Vou não. Passar aqui um mini spoiler da série, mas o demolidor da série é o Batman do Nolan, cara. Ele não mata, mas também não salva o pessoal, não. Quem quer morrer, que foda-se. Vai salvar, mas se o cara tá sangrando, ele foi embora, ele não matou. Ele tá vivo. Ele tem que procurar seu tempo. O cara tava queimando, filho da puta. O cara pegou fogo. Mas ele é um ninja, ele sobrevive. Tá bom. Ele é um ninja. Mas enfim, tem ninjas, cara. A série tem ninjas, porra. Então, tá muito boa. Só aquela porra daquele uniforme horroroso, cara. É horroroso, cara. O uniforme não ficou bom, não, cara. Ele foi feito por um cara meio tantã, né? E o cara que recebeu o negócio é cego. Então não sabe que tá ruim. Mas tá ruim, cara. Não ficou muito bom, não. Ficou zoado. Cara, eu fui pra um evento no último fim de semana falar exatamente sobre a série, né? O pessoal chegou a questionar, né, o uniforme, falei, pô, deve estar tá uma merda essa merda. Aí os caras estavam falando, não, mas tem na HQ, não sei o quê, e depois você vai gostar. Não, cara, não dá. Não, aquele uniforme é feio, não dá. Eu preferi o uniforme amarelo. Não, mentira. Não, também não. O uniforme amarelo do Demolidor é a prova que ele é cego, velho. Mas tô sentindo. Mas é, só comentando rapidinho, eu gosto muito da maioria dos personagens. Tirando a Karen Page, eu não gosto da Karen Page, mas eu tenho problema com a personagem dos quadrinhos do que com a atriz mesmo. Então eu tenho um pouco de birra. E eu não gosto muito do Rei do Crime. Eu entendo. Sério? Eu não gosto dele. Legal. Ele é muito, muito tantã, velho. Ele é muito, muito travado. Eu não gosto do Rei do Crime daquele jeito. Mas eu entendo, mas eu não gosto. Mas ele ficou legal. Eu prefiro o Negão lá. Qual o nome do cara? Eu não lembro o nome do cara. Mas eu acho que você não gostou. Essa série, ela mostra duas coisas, né? A criação do Demolidor, de fato, né? A construção do Demolidor. E a construção do Wilson Fisk. É tipo um Demolidor... Ah, eu entendi isso. É tipo um Demolidor no... No final da série, ele me parece mais aí o Demolidor do filme, né? É que o Rei do Crime, ele é muito... Não me deu medo em nenhum momento. Eu falei, caralho, que mas medo. Mas é exatamente isso que é a questão, tipo... Ele só vira de fato o Rei do Crime no final da série. Ele não me deu medo no final da série, deu dó. Mas... Ah, mas o Demolidor vira o Demolidor no final da série e usa aquele uniforme horrível. Então, mas o Demolidor, desde o começo eu gosto dele. Agora, no final é que ficou zoado o uniforme. Sabe? A melhor personagem é o Fogg mesmo. E ele bota o uniforme e começa a fazer malabarismo no meio da porrada, que não fazia tanto. Ele começa a zoar. Mas é isso. O Fogg é foda. Eu gosto de Fogg. Mas ele não tem sobrancelhas. Isso me incomodou pra caralho. Mas é isso. Demolidor. Eu não vou botar na parte de recomendação. Porque eu acho que... É unânime que todo mundo tem que ver. É, eu fiz um podcast semana passada. Só recomendando esse seriado, então. É, eu tinha que ter aparecido. Mas eu tava na faculdade. Eu vi alguns trailers. Não vou falar aqueles que a gente combinou. Vou falar de outros. É, o trailer de Naruto... O filme dublado. Boruto. Filme. Não, o filme The Last mesmo. Tu viu o dublado? Você viu o trailer dublado? Eu vi, hein? Eu tô preocupado com a dubladora, cara. Ela tá com câncer de garganta absurdo. Ela tá muito mal, cara. Ela tá com a voz assim, que eu sou Naruto, certo? Cara, tá horrível. É muito estranho, cara. É que tipo, o Naruto pequeno pode ser uma garota, tudo bem, é criança. Mas quando ele envelheceu, bota o cara, velho, pra fazer a dublagem dele. Ficou horrível, ficou muito ruim. É a mesma coisa que o Goku tivesse a voz dela até hoje, assim, mesmo grande. E não ter a voz do Bezerra lá. Eu vi o trailer do Pequeno Príncipe. A animação tá bonitinha. Eu gostei bastante. Gostei bastante. Teve mais? Teve trailer do Exterminador do Futuro? Então, sabe como... Tem gente que tem que aprender, velho. Se não tiver um terceiro plot twist, esse trailer já mostrou tudo do filme. É impressionante. Acabou tudo. Caralho, cara, é muito foda isso. Sabe o que seria mais foda? Se no final o pai dele também fosse um robô. É todo mundo. É ver a Oprah, você é um robô. Ele é um robô. Todos são robôs. E pronto. Ai, que merda, velho. Se o pai dele fosse o T-1000, Schwarzenegger. Mas é isso, eu li os quadrinhos. Eu terminei de ler a Liga Cômica, finalmente. Que é a edição antiga da Liga da Justiça. É muito boa, cara. É muito engraçado. Eu queria mais do Besouro Azul, cara. Nunca mais. Que Norte, melhor personagem de todos. Todos. Eu terminei de ler A Queda de Murdock, que eu fiquei empolgado, fui ler, mas eu não consigo, cara. Eu não consigo gostar muito da narrativa dos quadrinhos antigos, assim. Eu fiquei com vontade de ler Demolidor depois da série, só que eu não peguei nada não ainda. Tem que pegar o volume 2, cara. O volume 2 tem uma narrativa mais agradável pra mim. Pelo menos eu que não gosto muito de narrativa antiga. Porque narrativa antiga é assim: o Ciclope atira o raio laser dele lá pelo. Uhum. No bandido, o bandido desvia, ricocheteia na parede e bate no bandido. Aí o balão do narrador é: Ciclope, suas rajadas ópticas, atira no bandido, no vilão, no vil vilão, e ela rebate na parede e bate nas costas do inimigo. Aí o vilão fala assim: meu Deus, as rajadas ópticas do Ciclope batendo na parede e batendo em mim, como assim? E o Ciclope fala: não, minhas rajadas ópticas podem rebater na parede, assim. É uma redundância, eu não consigo gostar. Eu acho muito palavra. É que nem Cavaleiro Zodíaco. E a gente gosta pra caralho de Cavaleiro Zodíaco. Não. viu o filme dos Vingadores? É bom. Você não gostou tanto, mas é bom. É bom, assim. Vão no cinema, assistam. Eu prefiro o primeiro. O Luke prefere o segundo. Mas, assim, eu gostei muito, como falei com o Luke antes, do Gavião Arqueiro, que pra mim era um zero esquerda no primeiro filme. E o Visão, o Luke adorou. Realmente o Visão tá foda. O que eu gosto do Gavião Arqueiro é que eles mostraram esse filme que ele é o cara que mais se sacrifica pelo time. Assim, tá lá. Exatamente. Porque ele é só o cara de arco e flecha. Ele tá lá. Eu achei legal um negócio, cara. Não ficou aquele negócio que todo mundo tava falando que, tipo, no final do filme ia dar o gancho pra todo o resto acontecer, blá blá blá. Não, tem as coisas que podem ser exploradas, né, que foram faladas no filme, mas não tem o gancho. Ah, vão terminar os caras brigados, não sei o quê. No Guerra Civil, no próprio Guerra Civil, não tem essa porrada, essa briga toda do Tony Stark e do Steve antes da briga mesmo, assim, do Guerra Civil. Eu não lembro, pelo menos. Assim, isso não. A gente falar isso não vai estragar nada do plot, dos plot twists do filme. Então, por isso que não. A gente tá falando. Pode relaxar. Cara, é impressionante. Pode relaxar, isso não é spoiler do filme. É impressionante como os trailers pareciam que tinham mostrado tudo e na verdade não mostraram nada, né? Mais ou menos. Eu senti que eu tinha visto muita coisa, assim. Mas, assim, por exemplo, não tinha o Visão. O Visão se postava pra ser só um carinha. E isso foi legal, porque o Visão é muito foda no filme. Que mais? Não tinha falado muito dessa parte do Gavião Arqueiro que eu falei. Tá bem legal no filme. Agora, dos outros, eu achei assim. Porque eu disse que eu não gostei muito da feiticeira, né? Então. Mas bem, o filme é legal. O filme é legal, vale a pena assistir. É bacana. Eu gosto. Você chorou? Não, mas é porque o primeiro é aquela realização do sonho. Hã? O segundo eu já sei que o sonho aconteceu e tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu não posso dar o spoiler que eu falei que eu sempre soube, mas quando vocês verem o filme, vocês saberão que eu sempre soube de uma coisa. Oh, você sempre soube. Sempre falei sempre aqui. Sempre. Cara, tá virando padrão, inclusive, aqui de falar dos filmes, aí eu falar tipo uma coisa, eu disse, não, vai ser não. Aí no final tu me diz, eu sempre soube que ia ser. Sei do que você tá falando, sempre acho falei. Que esse é o terceiro ou quarto filme já. Sempre falei aqui, sempre sou. Eu queria falar só um negócio. Interpretem como quiser, se foi spoiler ou não. Que é sobre a cena meio dos créditos, não é pós-créditos, né? Cara, eu comecei a ver a cena, tipo, eu fui no cinema que não tinha nenhum nerd e tal, então os pessoal não estavam entendendo. Na cena final aparece uma imagem do. O pessoal pode olhar na internet, né? Imagem do Thanos pegando a manopla do destino, né? Quando ele apareceu a manopla, eu achei, porra, legal, cara, manopla, apareceu Thanos e tal. Quando ele falou aquela parada, que eu fiquei meio... Que ele fala, tipo, como é que é? Eu vou cuidar disso. Eu que vou resolver essa porra. Agora é minha vez. A impressão de que tá acontecendo um grande problema. Tipo, todos os planos do Thanos estão indo pro saco. Não, cara, tipo, por que que é que tá aí resolvendo a porra, sabe? Se ele não tivesse falado nada, seria muito mais interessante. Sabe? Na verdade, pra mim, essa cena devia ser, tipo, final do Guardiões da Galáxia. É, se fosse final do Guardiões da Galáxia, faria mais sentido. Assim, é claro que o filme ele até dá um motivo do Thanos ir pra Terra. Que quem não lê os quadrinhos, quem não sabe que porra é aquela manopla, não vai entender. Mas, é meio foda, tipo, ele falar... Ah, agora que vai, eu que vou resolver a parada. Porra, não faz sentido nenhum. Tudo bem. É. Mas é só pra finalizar do Vingadores, eu achei legal também que... Pra, no final das contas, você só precisa ter visto o primeiro Vingadores, uhum. O Capitão América 2 e ver esse filme pra conseguir entender. Mais ou menos, né? O Capitão América 2 ele meio que é citado um pouco, né? É porque tem muita coisa ali também que é do Capitão América 2. O mas, Barão... O começo, por exemplo, é muito Capitão América 2. Assim, é porque o começo eu achei meio irrelevante. Eu acho que é importante o Capitão América 2 só porque o pessoal tem que saber, né, o que houve com a SHIELD e tal. Porque se for do primeiro filme pra agora, vai perguntar que porra é essa? Cadê a SHIELD? É, mas quem é a Hydra? Eles não vão saber quem é a Hydra. Também. Mas bem, não, mas o Capitão América 2 exatamente fala da Hydra e tal. Então. Agora, por exemplo, a Hydra nesse filme, ficou a impressão de, tipo, eles mostraram quase nada. A Hydra ainda vai ser um grande problema no futuro. Porque aquela cena do começo foi, tipo, batendo em boneco. Parecia eles batendo nas armaduras de do Homem de Ferro 3. Não foi ruim, assim, foi massa velho pra caralho. Mas, não, tipo, não representou nada. Não havia risco nenhum naquela missão, praticamente. Claro que não. Só pro Gavião Arqueiro, porque pro Gavião Arqueiro qualquer coisa é um risco, né? É só a Hydra. A Hydra, o Hulk resolveu sozinho. Mas é isso, é bom. É nota 9. Tem alguns problemas, mas eu gosto muito. Tinha dado 7,5, vou dar um 8. A cena que todo mundo viu já do Hulkbuster nos trailers, pra mim é uma das melhores cenas de ação que eu já vi. É muito boa, cara. Muito boa. Eu não sei, eu não vi o TV Spot pra falar se eles jogaram tudo da cena de ação lá. Não, acho que não. Porque eu não vi. Eu não me lembro, não. Eu acho que eles sempre colocam só aquela cenazinha no começo. Tipo, ele vai, bate no Homem de Ferro, o Homem de Ferro vai, bate nele. Só pra mostrar que tá em pé de igualdade. Pra mim foi uma das melhores as cenas de ação que eu já vi no cinema. Isso foi muito bom. A cena de ação foi muito boa. E também comentar bom. Que o meu cinema passou seguido o trailer do Batman, o trailer do Quarteto Fantástico, que, nossa senhora, vai tomar no cu, que eu não conheço, que comentou. Eu passou o trailer do Homem-Formiga. O trailer do Homem-Formiga e o trailer do Star Wars no final, cara. O trailer do Star Wars no final é tipo... Eu não me arrepiei em casa. Caralho, cara. Quero ver o trailer do Star Wars no cinema. Eu não me arrepiei em casa assistindo, mas no cinema me arrepiei. Mas no cinema, tô doido pra ver, cara. Eu quero ver aquela cena do Destroyer caído na areia, cara. Ficou, no cinema. Ficou muito... É outra coisa mesmo. Pô, quero ver esse trailer. Saiu, né, o trailer. Já que eu falei do trailer mesmo, o trailer do Star Wars... É, deixa eu falar, né? Trailer Star Wars, cara. O começo, quando você vê aquela cena assim, parece uma montanha atrás, vai abrindo o plano, um widescreen, uh-huh. E é um Destroyer caindo. Caralho! É muito incrível. Caralho, meu. E é um trailer que não fala nada, mas tem tanta coisa naquele trailer, tanta coisa pra discutir, né? E é tão legal, tipo, o pouco de falas que tem no trailer são tão... icônicos, é tão pouco, mas é tão icônico, tipo o Luke falando, meu pai tem a força, mostra a imagem da máscara do Darth Vader retorcida, minha irmã tem a força, mostra passando o sabre de luz, provavelmente a filha da Leia pra Leia, eu tenho a força, e mostra só o braço mecânico, cara. Que hoje em dia tem tecnologia pra demonstrar que é mecânico mesmo e não um braço normal, né? Até eu era pequeno, eu não entendia o que tinha acontecido, como é que o braço tinha voltado ao normal. Nunca tinha entendido. É muito foda, cara. E pra quem viu os vídeos do evento, né, onde rolou o trailer, pô, aquele robô é uma bruxaria, filho da puta. É imã, cara. Tem uns imã lá, não é possível. Não, assim, dá pra fazer, tipo, eles podem ter um IA... dentro da cabeça, da parte de cima, e a parte de baixo é controlada pro controle remoto. Então a parte de cima, a única função dela, teoricamente, é não cair. Só que você vê ela ao vivo, parece que ela tá olhando pras pessoas, não é tipo ela tá desviando pra não cair. Você fica olhando, caralho, como é que aquilo tá em cima? Não é possível. Bruxaria, pô. E rolou um clima tenso entre o R2-D2 e o BB-8 lá. Tá. E eu quero saber como vão falar BB-8 em português. É BB-8? Vai ser meio feio. Eu já acostumei com BB-8, vai ser meio estranho. BB-8. Aí eu vi os caras do Omelete falando merda, né? Como sempre. Ah, porra. Como é que o capacete do Darth Vader tá assim? No funeral do Darth Vader ele tava com capacete, porra. Caralho. Então, pô. Ah, enfim. É só porque o pessoal... Não, assim, sempre tem o pessoal criticando algumas coisas, mas eu gostei pra caralho, achei foda... Desde de comentar, você falou do Omelete, mas gostei muito do pessoal do Smush Movies, que é os que fazem os trailers honestos. Eles fizeram também uma... É, eles discutiram. Uma discussãozinha. É. Ficou legal, ficou maneiro. Eu gosto muito dos tops que eles fazem também, eles são muito bons. Então... Tá muito foda, tipo, eu tô realmente muito afim de ver esse filme, cara. E também achei muito foda a cena do mega pra fanboy do Harrison Ford do final falando: Chewie, estamos de volta. Não tem nem o que discutir, eles estão falando da nave, porra. Não é do lugar disso, é da nave, é só ver o fundo da nave. Porra, alguém realmente tava pensando. Não, tinha gente falando, mas o que será que eles estão falando que estão em casa? Porra, é tão alto. Eu só vi o fundo, ver aquelas coisas meio quadradas de antigamente, cara. Caralho, sério? Mas o. E aquele Stormtrooper prateado com capa, velho. Ele tem uma capa. Cromado? Cromado. Porra, eu achei ele muito maneiro, velho. É o Chrome Trooper. É porque eles estão de todo mundo tá chamando Chrome Trooper. Eu achei muito maneiro, velho. Pois é. Ninguém sabe direito. Aparentemente ele vai ser tipo o Stormtrooper piloto. Porque não é que ele seja especial. Não, o piloto é o preto lá. Aparentemente não é que ele seja especial. É só uma classe a mais de Stormtrooper. Não é que ele... aquele cara específico é o Stormtrooper especial. Ah, pra mim ele tem uma capa, ele é especial pra caralho. Ele é muito foda. Pô, esse tipo é um esquadrão de capas. Aí, puta, aí vai ser loucura, velho. Não tem como o Jedi ganhar. Mas é isso. Enfim, eu gostei do Chewbacca não ter cabelo branco, porque faz sentido. A raça dele vive muito mais, é claro que ele não tem cabelo branco, porra. Cara, e como tá bem feito a máscara do Chewbacca? Eu vi as imagens pra comparar com a máscara antiga, puta que pariu. É o mínimo, cara, que a gente espera, né? Tá melhor. E não é CG, cara. A gente vê, tudo parece ser feito, de verdade não tem CG naquela porra. Caralho. Pô, não falando de CCG, só uma coisa que comentar, que eu lembrei agora do trailer do Demodor. Porra, a cena estilo Old Boy é muito foda, cara. Porque você percebe que a câmera vai passando e não é tipo um robozinho passando, é uma pessoa mesmo que tá passando com a câmera pra um lado, pro outro. Cara, tem que ter treinado muito, cara, pra não, tipo, se esbarrar. Não, e é bom também a desculpa de não ter tanta pirueta, essas coisas, porque ele tá todo fudido, ele tá todo machucado. Por isso que ele é mais porrada mesmo. Bem legal. Mas, enfim, aí no mesmo dia o que os caras fazem, vaso... Última coisa que a gente vai falar. Não, peraí. Tem muita notícia? É que tem outra coisa que a gente não falou, botou... Tá bom, então tá. Então vamos falar desse trailer depois do outro. No mesmo dia, vazou o trailer do Batman Superman e ninguém falou, coitado. Vazou, né? Vamos dar aquele... Vazou entre aspas. O brasileiro filha da puta vazou o negócio legendado. Aí eles tiveram que lançar no mesmo dia do trailer de Star Wars e ninguém falou. Por quê? Porque o trailer é ruim. O trailer é uma bosta. Depois da gente discutir o trailer, a única conclusão que a gente conseguiu chegar... é que o Superman deve ser o vilão do filme. É, porque eles tratam o Superman como o filho da puta ali. Então... E a... Só pode ser, cara. O Superman tem que ser o vilão do filme, e 40 cara. Segundos de estátua do Superman pra revelar a estátua do Superman. Eu quero que a estátua do Superman se foda, velho. Vai tomar no cu, cara. Falso Deus do caralho, porra. É, mas enfim, o Superman é o vilão. O Batman... Eu acho também. Eu acho que o Superman é o vilão. Tem tudo. E a primeira vez que a gente vê o Ben Affleck como Bruce Wayne, ele tá fazendo cara de cu, velho. Ele tá fazendo cara. Tô bravo. Tô bravo. E cara, eu não gosto do Ben Affleck, não adianta. Esse filme vai ter que me ganhar pra caralho, porque o Ben Affleck cai a cara de bunda dele, velho. Cara, ia ser muito foda se no final revelasse de verdade que o Superman é o vilão. E o careca lá tá de boa. Aí tem a cena depois que tem o bate-avião, que eu não lembro qual é o nome do negócio. Bate-avião? É o avião do Batman. Não, eu não lembro o nome do negócio. Não, eu não lembro do Batmóvel. Vi um Batmóvel novo que tem um avião. Parece Batmóvel novo. É interessante que a gente tinha visto aquelas fotos e tal. Tinha falado da asa, mas depois que tava meio tanque. Agora tá claramente. É um carro do Rock and Roll Race, cara. É muito estranho. De um lado parece um carro. Do Rock and Roll Race, cara. E de lado parece um carro, de trás parece um tanque. É muito estranho. E. É um carro. Não, mas falaram que aquela cena do. Que passa uma nave atirando e explodindo coisa. É a nave do Batman. E aí o Batman mata pessoas também, porque tem um carinha no meio da explosão. Aquele carinha não sobreviveu não, velho. Aquele carinha morreu. Sem comentários. Eu espero que não seja bate-avião, mas tudo bem. Comentários, tá? Tem uma visão rápida do Batman. Nossa, o Batman tá... Agora, aquele Batman eu gostei. O Batman com a armadura? Não, normal mesmo, saindo assim do meio do... Ah. O bicho tá gigante, velho, tá muito intimidador. Aquilo ali tava legal, ali é a única coisa do trailer que eu realmente gostei. Mas de certa forma é uma armadura também, né? Mas tem mais cara de tecido. E no final tem a armadura, né? Enquanto o Homem de Ferro precisa botar uma armadura dentro de uma armadura pra enfeitar o Hulk. Armadura com LED azul nos olhos. E um buraco no rosto. Porra, o Superman dá um soco ali. Acabou o Batman, velho. Virou gelatina. Eu quero saber onde é que ele enfiou a porra da Kryptonita pra lutar contra o Superman. E o pior, eu quero saber, cara, qual vai ser a desculpa do Batman conseguir bater no Superman. Que pelo menos nos quadrinhos, o Batman usa Kryptonita, é, né? Só que... Nada, dentro de todo o que falou do primeiro filme, nada foi revelado de que a Kryptonita será o ponto fraco do Super-Homem. Então, tipo, os únicos dois pontos fracos do Super-Homem, claros, assim, na história dos quadrinhos, outras coisas já apareceram, mas as principais são Kryptonita e magia. Eu acho que o Batman vai fazer mágica. Eu tenho graves problemas com a armadura, cara. A armadura com buraco na cara, desde o Cavaleiro das Trevas. Eu nunca entendi aquele buraco na cara, velho. Superman. Ah, pô, esse ferrou no Cavaleiro das Trevas. Então, no final não deu ainda. Mas o Superman tá com raio de calor naquela boquinha dele lá. Acabou o Batman, mas tudo bem. Mas enfim, o trailer. Poxa, olha aqui, se o Superman for o vilão, eu não sei não. Ele quebra o pescoço. Será que essa não é a explicação por não ter nenhum filme do Batman aí na. Quebra o pescoço do Superman dentro daquele buraquinho. Mas. A Liga da Justiça vai enfrentar é o Superman, cara. Eu já sabia de tudo aquilo, não me criou um hype maior. Até diminuiu um pouco. Hã? Pra quê? Pois é, tipo, toda a história foi meio. Um trailer tão grande pra absolutamente nada, porque eu já sabia de tudo aquilo. Também não. Eu passo meia hora só pra mostrar. Meia hora não, eu passo 30 segundos só pra mostrar a porra da estátua do Superman. E então... a gente já sabia desse clima todo, não mostraram direito nada com nada, foi estranho. É, nada foi explicar, sabe? Tipo. O pessoal tá revoltado com o Superman por quê? É foda-se. E o último trailer, né? Jurassic World, Velociraptors. Não, pensei que você ia falar de Dragon Ball. Ah, Dragon Ball, Goku, cabelo azul. Vai tomar no cu. Akira Toriyama, seu filho da puta, seu merda. Cara, tá tão triste esses filmes de Dragon Ball que eu tô pensando em botar Dragon Ball GT como canon e esquecer esses filmes, né? Tá feio, cara. O Goku Super Saiyajin 4 era mais inventivo que essa porra. Mas tudo bem. Mas é. Jurassic World e Velociraptors perderam a moral comigo. Eles são. Tá bem, são os merda. Viraram cachorrinhos, cara. Viraram cachorrinhos. Como assim? O Indiana Jurássico lá pega a coleira dele, leva pra fazer xixi, colhe o cocô com sacolinha de plástico. Aí tomaram tudo, né? Tipo, não, relaxa, deixa eu fazer do meu jeito. Aí aparece ele levando o Velociraptors, vai tomar no cu. Montado em Triceratops lá. Mas... Cara, eu espero aquele dinossauro sentar num trono com uma coroa. Ele caça por esporte. Ah, vai se fuder, velho. Não, pior é a habilidade nele, né? Ele vai, dá um urro, automaticamente os outros dinossauros começam a ou ter muito medo. Eu acho. Ou simplesmente eles começam a ser controlados. Eu acho mais o urro ser mais legal que o cara. Vem cá, Velociraptor, venha, vamos andar de moto. Não, com certeza. Tem que ter uma explicação muito boa, velho. Tem que ter uma explicação muito boa pra eu considerar disso. Pô, tem que ter uma explicação muito boa pra terem reaberto o parque, caralho. Eu acho que já é reboot isso aí, já. Mas é isso, é Jurassic Park World, Batman me decepcionaram pro caralho. E de volta pro futuro, não? De volta pro futuro? De volta pro futuro, descobri Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro eu já não esperava nada. E agora eu já sei o filme, eu não preciso mais do cinema. Até melhorou a situação. É, cara, a gente já falou demais, pessoal. Vamos pras notícias, porque tem muita coisa. Você nem falou o que você fez, poxa. Ah, mas você também não falou. Você falou só de coisa da internet. Desculpa. Eu também vi o Avengers, eu também vi o Demolidor. Também vi esses trailers todinhos, hein. Ah, e é isso. Disney anuncia a adaptação live action de Ursinho Pooh e Pinóquio. Go ahead. Make a fool of yourself. And maybe you'll listen to your conscience. You kid. É, cara, assim, eu não tenho muita coisa a dizer sobre essa maneira da Disney agora fazer adaptações live actions. O Pinóquio faz sentido, o Ursinho Pooh não. Mas eu só espero que contratem o Nicolas Cage pra ser o Ursinho Pooh. Aí vai ser foda. Cara, ele provou que ele é um urso muito foda em live action. No e dá um sacrifício. Soco. Você me deixou sozinho, seu filho da puta. Toma um soco. Não, cara. Ah, eu até acho a ideia legal, tipo, o moleque voltar pro negócio. Não, mas é isso. Ele vai ser adulto, né? Então. Então, tipo um Peter Pan lá. Mas tipo, mas. Peter Pan? Lembra do Peter Pan do Robin Williams? Sim. Mas é porque você pode lembrar do Peter Pan do Robin Williams. Robin Williams. Ou você pode lembrar do Alice País das Maravilhas do Tim Burton. Então... Mas aquilo a gente finge que não existe. O Tim Burton vai pelo menos dirigir o outro filme lá. O Dumbo. Dumbo, meu Deus. Johnny Depp de Dumbo, pelo menos. Mas eu acho a ideia legal. Tipo, mas aí eles vão querer fazer algo sombrio? Não vão, né? Tipo, não vão, cara, é Disney, pô. Vai tá tudo bem lá. Mas assim, meu amiguinho volta. Eu nunca gostei muito de Ursinho Pooh, não. Eu também não, eu nunca gostei. Mas eu não entendo como vai ser live action. Tipo, vai ser CGI, que nem Zé Colmeia? Puta, que não fala desse filme, não. Tipo, eu não faço ideia de como vou fazer Ursinho Pooh em live action, cara. Tem uma criança e o resto tudo animais falantes. Caralho. Pinta um osso de amarelo e joga ele lá no meio. Ele burro. Caralho. Ia ser da hora botar aquele japonês do Godzilla, pintar um osso de amarelo, botar um tigre e falar, let them fight. Ia ser da hora. Sim. Ia ser muito foda. Mas o Pinóquio, foda-se. Pinóquio tem Avengers já, cara. Por que eles vão fazer outro Pinóquio? Ele cantando a música. Ah, é spoiler, desculpa, corta. É spoiler. Pinóquio, foda-se. Eu nunca gostei de Pinóquio, velho. Já tem Avengers, não precisa de outro, cara. Porra, cara, foi. Foda. Foda-se. Mas é isso. O Cinderela lá vendeu bem porque tinha o curta de Frozen. Nego viu o curta de Frozen e saiu do cinema, né? Eu não fui ver. Mas o pessoal falou relativamente bem. Mas é outra Cinderela, então eu não quero ver. Então foda-se. É um sapatinho de cristal e ela fica com o príncipe no final. Pronto. Uhum. O trailer mostra isso, cara. O trailer é foda esse filme. Porra, é a mesma história, caralho. Eu fiquei muito revoltado com esse trailer. Foi nível Exterminador do Futuro. Mas é isso, foda-se. Acabou a notícia. Já. Esse Disney fazendo live action. A minha pergunta que fica é... Qual o próximo filme da Disney que vai ganhar live action, hein? O que vocês acham? Rei Leão? Nossa, velho. Nicolas Cage de Rei Leão. Tá? Não, pelo amor de Deus. Deixa Rei Leão em paz. Podia fazer Aladdin, cara. Aladdin dá pra fazer. É, Aladdin dá pra fazer. Botar os 40 ladrões dessa vez na história. E também contratar o Shaquille O'Neal pra ser o gênio, né? Porra, ao invés de Nicolas Cage, a gente podia fazer a filmografia do... Shaquille O'Neal em 3 filmes, porra. Mas aí é mais fácil pra mim, velho. Eu aposto que vai levar mais tempo pra você assistir esses três filmes do que todos do Nicolas Cage. Caralho, cara, eu não quero rever Kazan, porra, não, por favor. É, tudo bem. Google relançará serviço de streaming de jogos para bater de frente com o Twitch. Então é isso, o Google perdeu para o Amazon o Twitch, vai resolver lançar o YouTube Live, o relançamento do YouTube Live, que é o serviço de streaming de jogos que ele tinha feito lá em 2010. Que nem ninguém usava. Tipo o Google Mais. Tipo, né? Tipo o Google Plus. Será que vai aparecer agora no YouTube, quando você for compartilhar as coisas no YouTube, também vai aparecer lá, compartilhe no Google, no YouTube Live? Pois é. E é isso, eu não sei muito pra quê, se for pra combater o Twitch, tudo bem, porque o Twitch não funciona direito em casa, como a internet é ruim, mas o YouTube também não funciona direito em casa, então eu não sei muito o que pensar desse assunto. Não. É assim, eu não sei, eu não uso muito o Twitch, eu não vejo muito pessoal assistindo, jogando, não sei o quê. Se o Twitch fosse só pra torneios, eu acho que eu entenderia mais. Mas como simplesmente o pessoal gravando e jogar, meu, foda-se pra mim. Eu não sou muito frequentador do Twitch porque minha internet é ruim. Então... A única coisa do Twitch que eu vi foi o Pokémon lá. Que é da hora. Se o pessoal fizesse mais coisas igual o Pokémon, desse mais emuladores pra o pessoal jogar que nem aquele, talvez eu achasse mais legal o Twitch. Mas eu preferia que o Google pensasse em alguma coisa nova e não fazer algo mais do mesmo, assim. Então, não sei. Gastar dinheiro com bobagem. Eu também acho que é gastar dinheiro com bobagem. A Twitch é bobagem também, ganharam muito dinheiro com isso. Vai fazer o quê? Você levando em consideração outras coisas que o Google fez pra tentar combater outros sites, não teve nada que vai ser melhor. Tipo, o Google Plus não. Acho que o Google Plus não ganha nem do Orkut. Orkut, pô. Orkut era do Google. Mas o Orkut não era do Google, ele comprou também. Ah, é. Então foda-se o Google. O Google não sabe criar essa coisa. Criou o Google Glass e não deu genial certo. Genial ideia, hein? Oh. Todo mundo achou, o pessoal compra o Google Glass os babacas e não deu certo. Ia ser muito legal o Google Glass se eles fizessem alguma forma de os caras não terem que ficar olhando pra pôr a tela o tempo todo e passando o negócio com a mão. E a bateria não acabasse rápido. Porque o Google Glass a bateria acabava rapidíssimo. Como não tinha uma porra na bateria solar, né? Num negócio que você vai usar durante o dia na meio da rua. Eu tinha um chapéu que tinha uma bateria, tinha uma coisa de solar em cima e tinha ventiladorzinho na minha cara. Se meu boné tinha isso, por que o Google Glass não, né? Então, vai saber. Meu Deus, tudo bem. YouTube Live aí, vamos ver, né, o que, que vai dar. It's alive. It's alive. Mike Mignola anuncia fim de Hellboy e de seu universo. Por enquanto. Mês que vem já tá de novo aí. Eu aposto a porra, velho. Não, pois é, o Mike Mignola, ele falou lá que o Hellboy tá chegando ao fim. Tá chegando ao fim que ele deseja, né? E por isso, daqui a algumas edições, foi o que ele disse no Discord, ele disse, algumas edições, provavelmente vai chegar ao final o Hellboy. E ele praticamente é o dono da parada toda, então todo o universo do Hellboy também vai pro saco, junto. Até faltar dinheiro, ele resolveu fazer mais. Mas acho que o Mike Mignola tem bastante dinheiro e tem outras coisas que ele faz, não só Hellboy. Eu não sei, eu duvido que o Hellboy acabe, velho. Ele vai uma hora vai começar. Por que, cara? Eu acho interessante que, assim, eu não sou um leitor assíduo do Hellboy, mas o Hellboy é uma das poucas HQs que eu conheço que eu não vejo muitas reclamações, sabe? O pessoal geralmente curte o que o Mignola fez com o Hellboy e o que todo mundo fez com o Hellboy, sabe? Isso é bem interessante. É um quadrinho de super-herói, ou pseudo-super-herói. Todo mundo aparentemente acha bom. Ah, mas aí até pensava que o Cavaleiro das Trevas tinha acabado com o segundo e vai ter o terceiro. Então você vai voltar um dia, cara. Mas ali é estupidez, cara. O Frank Miller já o Frank Miller fez o Cavaleiro das Trevas 1, muito bom. Fez o Cavaleiro das Trevas 2 e mudou depois no final, nos 45 minutos por causa das Torres Gêmeas. Aí ficou aquela merda. Aí agora que ele tá quase que com câncer, ele vai fazer o 3 e achei que vai ser melhor, porra. Vai ser. Ah, melhor que o 2? Pode ser, hein? Não sei. Mas enfim. Mas eu acho que volta, em algum momento vai voltar. Sim. Eu não sei, mas é um fim interessante, assim. Foi tanto tempo, né, do personagem aí. E eu acho que ainda é legal ver que finalmente tem alguma coisa chegando ao fim. Porque uma coisa que eu sempre fiquei puto no universo dos super-heróis, cara, é que eu meio que aceito e não acho legal. É que eu acho que alguns super-heróis tinham que acabar. Ou nem que fosse só, tipo, vamos passar à frente a toalha. Porque tem certos super-heróis que já deu, né, cara? Já deu. Ou o super-herói já deu, ou o cara por trás da máscara já foi. Então, eu acho legal quando você tem um universo desse que parecia que nunca ia acabar, que ia ficar nessa enrolação de sempre pro resto da vida, chegar ao fim de um jeito legal, do jeito que o cara quer terminar, né? Não é chegar ao fim porque a revista foi cancelada como no Japão. Ah, mas Malhação tá aí pra provar que nem sempre boas ideias continuam aí, então vamos fazer o quê? O cara, se comparar Hellboy a Malhação. Tem uns garotos lá ali, realmente, na Malhação, que... Tem uns garotos também. Ah, no filme 2 tem um romance Malhação lá no meio. Lá. Apesar de eu gostar do filme, eu concordo com você. E é isso, né? E é isso. Vamos para a próxima notícia. Arquivo X está de volta, porra! Caralho. É isso aí, Arquivo X tá de volta, caralho, com os protagonistas de verdade, não é aqueles merda lá que substituíram os dois. E vai ser foda, cara, tem que ser foda. Vai ser uma temporada de 6 episódios, pelo que entendi, né? E cara, tão velho, né, também. Ah, eu gosto do último filme do Arquivo X, cara. Ele é ruimzinho. O segundo filme eu acho legal. O primeiro é uma bosta. Nossa. O primeiro a gente esquece, mas o último filme foi legal. Então, se for naquela pegada, eu acho que eu vou gostar pra caralho, assim. Mother's Calling. Saudades. Porra, Arquivo X é uma série tão legal. Né? Realmente, por que que não... O que eu acho estranho não é nem que o Arquivo X não tenha voltado ainda, mas uma questão de por que nunca ninguém fez algo mais ou menos parecido. O pessoal faz cópia de tantas outras séries, eu nunca entendi por que não fizeram algo Arquivo X. Só ia fazer sucesso, pelo que eu me lembro. Fringe tem uma pegada de Arquivo X, cara. É, mas não é necessariamente não é igual, mas é uma vamos descobrir, né, o mistério o tempo todo. Porque assim, uma coisa que eu acho legal de Arquivo X, do seriado, principalmente das primeiras temporadas, é que não era só alienígena, sabe? Sabe? É que todo mundo lembra que era só alienígena, mas não é. É, muita gente só se lembra do final, porque o final, as duas últimas temporadas, era só alienígena mesmo. É o caralho. Tinha uma ou outra história, sei lá, do homem morcego. O Batman. O Batman. Mas não é só alienígena, cara. Tipo, e tinha umas histórias que eram meio... Não assustadoras, mas... Como é que eu posso dizer? Não assista de noite, que senão você vai começar a pensar naquilo na hora de dormir. E eu achava muito maneiro. Eu não sei, eu sinto saudade do Arquivo X de raiz. Era muito bom, cara, muito bom. Eu gostava também. Eu era muito criança quando assistia, mas eu gostava muito. Eu sempre parava pra ver quando eu podia. Ô, Luke, você quer acreditar, cara? Eu só lembro desse negócio que acreditar com a imagem embaixo. Fodeu! Ah, mas o que eu achava mais legal não era se você quer acreditar. É tipo, não olhe para trás. Era muito foda. Caralho, cara, eu me lembro. O pessoal se cagava com isso. Muito foda. Eu só não lembro da série original se falaram da irmã do cara se resolver aquele problema lá. Eles falaram? É a última temporada, mas você meio que não releva, né? É, a última temporada eu não vi. É, sabe como é, né? A última temporada. Eles trocaram os protagonistas e eu parei de assistir. Não, mas não trocaram os protagonistas, trocaram o Mother, pô. A Skull Scully. Pô, é tipo... que a Scully tava estranha naquela época. É, estranha tava, mas mesmo assim... Eu gostava do Fox Mulder, porque ele me lembrava o Mulder que tinha em casa. Uhum. Muito bom. E agora ele tá fazendo Californication, tá seguindo a trilha ele lá. Ele ainda tá fazendo Californication, pensei que tinha acabado. Eu não sei se acabou, mas acho ele... acabou, não. Californication pra mim é a história do cara lá que faz o Rock Pin. Qual é o nome do cara? O nome do ator que faz o Rock Pin no cinema? Que ele chupa bucetas. É basicamente a... Eu nunca gostei, sabe, de Californication. Também não, porque é muita putaria, velho. Eu não consegui assistir aquilo, cara. Não dá certo. Eu nunca gostei de... Putaria eu vejo no Pornhub. Pornhub. Mas é isso aí, cara. Arquivo X tá de volta, porra. É. Não sabemos quando, mas vai estar. Tá. 6 episódios, vai ser bom. Aí sim. É porque a Fox tá precisando de grana. Ela tá fazendo a sua série, tipo, 24 horas. Agora Arquivo X. O problema é que 24 horas já foi ruim, né? Uhum. Todo mundo criticou. Aí dá um medinho. Mas é. Cara, sempre vai dar. Tanto tempo depois. Não é necessariamente os mesmos roteiristas, né? Então sempre tá, meu. Pode ser bom que nem as primeiras temporadas ou pode ser que nem as últimas. Caralho, cara, a última temporada com o T-1000 é foda. É triste, putz, é muito triste. Eu não assisti, graças a Deus. Mas sim, galera, se vocês nunca assistiram o Arquivo X, eu não sei se tem Netflix, mas procurem, assistam as primeiras temporadas, até hoje ainda é muito bom. Five Nights at Freddy ganhará adaptação para os cinemas. Pois é, aquele joguinho babaca que você tem que ficar verificando se os animatronics não vão atacar você. É os bichos vindo! É o bicho vindo, cara! Olha o bicho vindo! Que o cara fez 3 jogos em menos de um ano, parabéns! E vendeu pra caralho os 3 jogos. Mas é claro, tipo. Peraí. Ó, o bicho vindo aí, cara! Que porra é essa? Caralho! É que o meu cachorro, cara, tá com uma mania meio louca de agora de subir na mesa da cozinha. Caralho, que porra é essa, cara? Do nada, assim. Foi do nada, tipo. Caralho. Ok. Mas bem, pois é, tem aquele joguinho do Freddy que é tão igual os 3 jogos, cara, que faz todo sentido. Eu podia ter feito um 4, acho, no mesmo ano. E a história é quase nada, mas o pessoal faz todo o negócio adorado com a história. Não é nada, velho. Porque a história é baseada meio que numa lenda urbana, né? Clássica dos bonecos animatrônicos que vão atacar as pessoas e tal. E isso já tinha nos Estados Unidos. Então, aparentemente, só porque o jogo fez sucesso, cara, teve uns caras famosão da indústria de games colocando tipo o melhor jogo do ano passado. Caralho? Não é. Não, cara, porra, sério? Mas, pô, o cara tá de parabéns. 3 jogos e um filme em menos de um ano, cara. O cara é meu ídolo. Parabéns, esse cara. Parabéns. Esse cara é bom. E ele fazia joguinho de Bíblia, cara. Você tem noção disso? Só que os jogos eram tão mal feitos que o pessoal zoava falando que era assustador. Uhum. Aí ele falou assim, não, eu sei fazer alguma coisa assustadora, eu vou fazer. E aí ele fez isso. Mas o cara fazia joguinho de Bíblia, cara. Parabéns pro cara. O cara é muito bom. Cara, pior que assim, eu não sei se tu já jogou o jogo, mas o jogo, a tensão do jogo não é bem um medo, susto, qualquer merda desse tipo. Porque não dá medo, foda-se. Não dá susto. Eu joguei esse jogo. Eu joguei essa porra um tempo e. Um tempo, né? Tipo, 2 horas no celular. Mas. Eu joguei e. Foda-se, não dá medo. A questão é a tensão de você ter que ficar olhando pra porra daquelas câmeras o tempo todo até o bicho aparecer. Então isso dá uma tensão meio irritante. Mas o jogo não é nada demais, cara. Nada demais, assim. Não faz sentido o cara voltar depois do primeiro dia de bicho vindo. O cara falar, ah, vou voltar a trabalhar aí, segundo dia, bora. É, Vou trabalhar aí por uma semana. Pô, tudo bem. Fudido. É um cara fudido. Vai lavar prato, cara. Não vai isso aí, não. É mesmo, foda. Qualquer coisa. E bem, o filme provavelmente vai ser sobre a lenda urbana, então, né? Tipo. Eu imagino, será que o protagonista vai ser um cara realmente que vai ficar lá vendo as coisas? Ou vai ser pessoas que vão ser atacadas por esses bichos? Eu não sei. Mas tem uma referência dessa lenda urbana até não apenas o show que eu tava falando outra vez. Tem um episódio em que eles vão ter que pegar um brinde de uma casa que é de um lugar que vende também pizza, mas tem os fliperamas. É o Chuck E. Cheese, é basicamente. É basicamente o Chuck E. Cheese. Aí eles conseguem o brinde lá, que eles precisam mil tickets pra pegar o brinde. Aí do nada os animatronics roubam os tickets e a gente descobre que os animatronics eram ladrões fodidos, que a pena deles, né, tipo, não valia mais exatamente na noite que eles roubam a parada. E dentro do prêmio, que era tipo uns dados de borracha, estão diamantes que eles roubaram. Qualquer coisa. Tudo qualquer bem. Coisa, não é um episódio muito bom não, esse. Eu percebi. Então é isso, cara. Five Nights at Freddy's. Você vai ver? Não. Você que adora filme de terror? É, pois é. Você tá perguntando pra pessoa errada. Tudo bem, então. E ainda mais que esse jogo é do tipo mais babaca de terror, que é aquele que é o Jump Scare. Que acontece alguma coisa e dá um barulho alto na tua cara, vê um bicho vindo, aí você toma um susto. Eu odeio esse tipo de coisa. Slenderman? Pois é. Nossa, Slenderman. Lembra de Slenderman, cara? Parece que já faz uns 10 anos que foi Slenderman. Eu não fui. Diretor de Alien disse que o filme vai continuar depois do filme que importa e vai esquecer os que não importam. Isso, resumindo, Alien 2 vai ter uma continuação, vamos esquecer o resto dos Aliens. Você viu o Chap dele? Não vi, cara. Esse é o cara que fez o Distrito 9, pessoal. O Dico Kuep, que foi o Distrito 9, fez aquela merda do Elysium. Que é ruim. Eu acho que eu falei merda, deu pra entender, cara. O Chap, que eu não me interessei pelo trailer, não resolvi não ver o filme. Pior que eu ainda tô com vontade de ver, não sei se tá no cinema. Tava semana passada, já não sei mais onde é que tá, porque... Quase não apareceu nos cinemas daqui, eu não entendi porque. Era teoricamente um blockbuster. Eu não sei. Esse cara faz um filme mais underground. Mas ele era um blockbuster pelos atores, na verdade, né? Não sei. Eu não tava muito interessado em ver esse filme, não. Mas ok, bem. Ele vai fazer. O que, que ele vai fazer mesmo, Luke? Ele vai fazer o novo filme da franquia do Alien. E aí eles perguntaram de como é que vai ser na cronologia e tudo mais, falou que vai ser depois de Aliens o Resgate, que é o segundo filme do Aliens, né? E vai ignorar o Alien 3 e Alien a Ressurreição, que são dois filmes merdas pra caralho, assim. Então, eu tô feliz, cara. Alien é um filme que eu gosto pra caralho, assim. Mesmo sendo meio de terror, eu gosto muito de Alien. O primeiro filme, ele é bem terror psicológico, tanto que mal tem ação mesmo. E o segundo é mais ação. O segundo ele é mais ação, né? Então. E é porque também é outra coisa, né? Tipo, o primeiro é do Ridley Scott, o segundo já é do cara do Avatar, que eu esqueci o nome agora. E, bem, eu não sei como vai ser assim. Eu também não sei. Cara, eu não acho. Eles não são bons, mas eu não acho tão merda não, sabe? O 3 e o 4. Eu não gosto do 3 e do... O 4, pior ainda. Nossa senhora. Na verdade, o 4 eu não lembro muito, não. O 4 é o que aparece o Alien bebê gigante? Alien bebê gigante? É, cara, tem um que o final é um, ele parece tipo um alien bebê gigante que ele que a Ridley é a mãe dele e que pra matar ele, tipo, eles estão na navezinha e tem um buraquinho na nave e ele vai se passando pedacinho por pedacinho no buraco. Caralho, eu não sei, cara. Eu acho que esse é o 3, cara, porque eu acho que esse é o 3. O 3 é aquele que ela se joga no negócio de lava. No negócio de lava. O 4 é que ela volta como se fosse um clone, né? Não. Não, esse é o 4, é verdade. Esse que eu falei é o 4 mesmo. O 4 é uma bosta mesmo. O 4 é uma bosta. O 3 ainda é alguma coisa. O 4 é uma bosta. Enfim, eu não sei como é que eles vão encaixar, né? Se vão deletar o 3 e o 4 da cronologia. Acho que vão deletar o 3 e o 4 da cronologia. Porque vai ser pela Ripley mesmo. Pelo que tá todo mundo falando, vai ser com a Ripley. Ela tá meio velha, né? Vai fazer o quê? O Stallone tá aí fazendo Exterminador do Futuro, né? Por que não a Ripley? Então... Vai dizer que ela voltou do passado e o que pronto, tá velho, tá velho, tá tudo bem. Eu achei legal que ele falando, né? Ele falando sobre as coisas, tipo, aonde a série. Igual o Luke, né? Aonde a série foi depois de Aliens, né? Pra mim, como fã, era um caminho errado. Tem coisa pra cacete faltando na história que eu gostaria de ver como fã. Alterar apenas uma coisa que a Ridley, que a dona Franquia falou, né? Achou que ia interferir com a trama de Prometheus 2. Como é que é? Alterar apenas uma coisa. Como é que é? Ficou cheirando. Tá valendo isso. O Ridley Scott alterar apenas uma coisa que Ridley Scott. O diretor ainda achou que ia interferir com a trama de Prometheus 2. Continuação: situar anéis dos eventos retratados na franquia Alien. Ele falou que precisou alterar uma coisa do roteiro dele. Aí vai ter Prometheus 2. Nossa, eu tinha esquecido. Olha, ele falou aqui sobre o filme 3, né, tu tá falando, nem como... ele não vai desconsiderar o filme 3. O 4, aparentemente, sim. Mas o 3 ele não vai desconsiderar. Então vai ser tipo um filme entre eles. É estranho, né? Não sei. Mas parece que ele não vai desconsiderar exatamente por causa do Prometheus 2. Então se Prometheus 2 tem a ver com o filme 3, isso já não é um bom sinal. Algo que me deixa feliz é saber que o Ridley está produzindo. Ele gosta da ideia que eu quero desenvolver. Mandei um título bem corajoso para ele e ele aprovou. Vou fazer um teste, mas não acho que vai dar certo, na verdade. Tenho a minha ideia, mas posso entregar demais a trama se revelar o título. Contou. Falando nisso, existe algum título que você lembra que entrega a trama? Que entrega a trama? Tipo, o título fala basicamente o que vai acontecer no final. Caralho. Então, cara, não sei. Agora pensa de cabeça. De cabeça eu não lembro agora, mas eu me lembro que tinha, cara. Tinha uns filmes assim. Mas bem, é isso, né? Aliens, eu acho que vai ser da hora, velho. Pelo menos o que. Aquelas coisas que ele fez lá. Assim... Distrito 9 foi legal. É porque assim, é foda, porque a gente lembra sempre do Distrito 9. Distrito 9 foi um filme muito foda. Mas Prometheus não foi. Não, as figuras que ele entregou lá de teaser, que fizeram ele ser contratado, estavam maneiras. Estavam. Mas o problema é esse, tipo, o visual de Prometheus é muito maneiro. Mas o filme... Mas assim, eu não acho que a culpa seja do diretor, é muito mais a culpa do roteirista, no caso do Prometheus. O roteirista estava mal naquele filme, estava muito bem. O Chap falaram bem, né, então eu não tenho muito o que saber, eu não sei muito o que falar. Minha única dúvida é se vai de novo fazer, tipo, um filme de Alien se passado no meio de uma favela. Porque todo filme dele é passado no meio de uma favela. É quase o autor de filme brasileiro. Exatamente. Mas Prometheus é aquele resumo, né, do roteiro. Vamos trazer um cara que vai fazer o mapa da instalação e ele vai se perder na instalação. É esse cara que a gente quer fazer. Enfim, é isso. Aliens vai ser legal. Cara, entendi, pariu. Tipo, é legal, tipo, eles levam o cara pra fazer o mapa, porque na verdade ele só vai jogar os robozinhos. Ele podia só levar os robozinhos, não? Podia só levar o robô, que é o pra Magneto quê? Lá, e o Magneto joga os robozinhos. Pô, pra que eles precisavam do cara? Vão levar um biólogo que vê uma cobra e vai falar, ai que bonitinho, olha. É qualquer coisa, pô. Meu Deus. Beleza, é isso. Novo filme do Homem-Aranha não será uma história de origem e Homem-Aranha deve ser mais jovem que suas versões anteriores. É duas notícias em uma, né, esse aqui, falando sobre o novo filme do Homem-Aranha. E bem, o pessoal tá falando que o novo Homem-Aranha deve ter mais ou menos 14, 15 anos. Já viu? Selecionaram 5 atores pra ser. Sim, sim. E todos dá vontade de bater. Então, perfeito. Exatamente. Eles são o Peter Parker. É o Peter Parker, né? Todo Peter Parker dá vontade de bater. Então, porra, acertaram em cheio. Pra mim, esses molecada tá valendo já. Bem, e ele falou que não é um filme de origem, né? É estranho exatamente pensar nisso. Tipo, se eles vão fazer um Homem-Aranha de 14, 15 anos, 15, 16 anos, tipo, não vai ser um filme de origem? Eu não sei, tipo, ele começou a ser Homem-Aranha com quantos anos? Ah, 6 meses? Ou quando tinha 14 anos? Ah, eu já fico feliz de não ver o coitado do tio Ben morrer pela terceira vez. Pois é, assim, eu fico muito feliz de não querer ver, porque eu não quero ver de novo o tio Ben morrendo. Peter, com grandes poderes. Não, não quero ver essa porra, eu já sei. Eu já sei isso. Mas não, tudo bem, cara. Ele tá há pouquinho tempo mesmo, porque como vai ser numa trilogia, vai ser já no universo do Marvel, não faria sentido ele estar bastante tempo com o Homem-Aranha, né? Então, eu acho que tá valendo. Não, eu entendo ele não tá há bastante tempo, cara. Eu só acho que é muito pouco tempo, não. Porque, assim, a gente sabe que ele vai aparecer na Guerra Civil. E o filme ele vai ser depois da Guerra Civil, se eu não me engano. É 2017, se eu não me engano, esse filme. Acho que é algo por aí. Então, é meio estranho, sabe? Ele, ainda assim, depois da Guerra Civil, ele ainda vai estar muito novo. Já tendo passado pela experiência da Guerra Civil, né? Eu acho apressado esse filme da Guerra Civil pra caralho, assim. Eu ainda não gosto da ideia de ser Guerra Civil. Mas como eu já sabia que seria Guerra Civil, eu sempre soube. E sempre soube que Homem-Aranha estaria nela. Sabe? É, Dois acertos incríveis da minha parte. Ah, oh, cara, você sempre acerta, Luke. Você nunca... Eu não falo nada desse filme, vai ser bom. Qualquer coisa. Quer testar algum, eu falar alguma coisa? Não, testa alguma coisa aí, Luke. Sei que se você acertar. Tá bom. Não vai ter o Pantera Negra por causa do Homem-Aranha. Não vai ter o Pantera Negra por causa do Homem-Aranha. É sério, cara. Já falaram de Wakanda. Porra. Não vai ter. Porque o Pantera Negra ia ser o lugar do Homem-Aranha nesse filme. Não, já cara, botaram... não faz sentido. Já falaram de Wakanda, porra. Eu sempre soube que ia ter o Pantera Negra. Que é assim. Sempre soube. Mas é isso. Selecionaram 5 atores e 5 atores novinhos que dão vontade de bater e pra mim estão perfeitos. Isso é uma coisa que eu ia achar foda, cara. Se dissessem que o vilão do Homem-Aranha não vai ser nenhum dos vilões que foram antes. E principalmente não vai ter Duende Verde. Vai ser o Abutre, um velhinho estuprador de criança. Ah, não podia ser o Caçador, cara. Caçador, cara. Não, visualmente ele é uma bosta, mas visualmente um monte de cara é foda, bosta. Mas ele é um vilão maneiro, vai. Só aquele quadrinho lá dele, a última caçada, que todo mundo pensa que ele é foda, mas não é, cara. Não, eu acho um vilão maneiro. Eu me lembro dele muito por causa do desenho, do menos dos 90, que eu gostava. Eu acho ele um vilão maneiro, não acho nada doce, não. Podia ser o Ratos, cara. O cara que vive no esgoto ia ser louco pra caralho. Ia ser louco pra caralho. Ia ser uma merda. Eu não sei. Cara, podia ser o Duende Verde do Universo Ultimate, que eu gosto. Que ele não é um cara no planador, ele vira um monstro mesmo. Um bicho verde, tipo Hulk. É bem legal. Bem, vamos ver aqui o que o cara falou, então. Ele tinha falado sobre Peter Parker, vai ter entre 15 e 16 anos. Francamente, já existiram 5 filmes do Homem-Aranha e as coisas incríveis sobre isso é que ainda tem muita coisa nos quadrinhos que ainda não foi abordada. Ele falou ainda, tudo bem? Não só personagens ou vilões ou personagens secundários, mas outros lados desse personagem. O mais óbvio de todos é o lado de Park, que ainda não tem poderes e também não se encaixa. Aí esse cara põe uma máscara e sai se balançando pela cidade e arrumando brigas com vilões e não cala a boca. Isso é algo que queremos usar e estamos bem animados. Ele é bem diferente dos outros heróis do universo cinematográfico da Marvel, o que também é algo que queremos explorar. O quão único ele é, agora colocado em contraste com esses outros personagens. A única coisa que eu fico realmente triste é que a coisa que eu mais gostava era a Gwen. E a relação dele com o Peter Parker nos dois filmes, e foi pro saco isso. E deve botar a Mary Jane de novo. Será? Por porque eles não vão querer botar a Gwen de novo depois que acontecer aquilo no segundo filme. Não sei, mas pela história. Não sei, cara. A minha impressão realmente é que foi um reboot total. Tipo, foda-se tudo que aconteceu antes. A gente sabe que já aconteceu, a gente sabe que já fez. Então agora a gente vai fazer diferente. Eu realmente acho que vou botar Mary Jane pra não confundir o público civil. É, não sei. Vai que bota um outro. Tinha um. Não, mas era Gwen. Tava pensando que em outro. Mas... e outra. Era a Mary Jane. Da lourinha que passa no laboratório. É a Gwen. É, foda-se. não sei. É o Mephisto que você tá pensando. Bem, a grande dúvida que fica é quem vai ser o amigo dele, o Harry, se vai ser um emo ou se vai ser um drogado. Isso são as facetas que tivemos até agora, né? Cara, você não tem que ser emo com aquele cabelinho que ele tem nos quadrinhos, cara. Ele tem que ser triste com a vida dele. É muito feio. É, beleza, então é isso. Vamos pra próxima notícia. Robin é aquele... Não, é muito spoiler isso. Como assim, cara? Robin é aquele viadinho. Não, eu ia falar... Coloquei assim. Jared Leto mata mais uma coisa além da minha expectativa para Batman vs Superman. Eu não sei não, viu, cara? Eu tô achando que fosse um super-homem. Parece que o Batman não tem o seu amiguinho, o Robin. O Dick que é piadinho. É, o... Não, é o Dick que morre? É, Richard e John Grayson, que é o Dick Grayson. É, parece que o Dick tiraram uma foto aí do filme do Batman. E tem o túmulo do Dick, aquele viadinho, o Asa Noturna. E parece que ele morreu. Parece, né? Porque no universo da DC, no último filme do Batman, tem lá o túmulo do Batman lá, mas ele tá vivão comendo a mulher gata, né? Então. É, mas pô, você vai comparar. Não sei. É, mas sei lá, o túmulo, dizem que foi o Coringa, né? É do jeito que tá o filme lá do Superman do Batman. Super-Homem, cara. Super-Homem lá, o bandidão da história. E com essa notícia também tem a foto do Jared Leto, Coringa boladão, tatuado. Caralho, cara, que merda. Ele tem uma tatuagem na testa. Ele tatuou os dentes, galera. Ele tatuou os dentes. Pra quê, cara? Ele é sombrio. Ele é sombrio, caralho, cara. Agora ele tá mais piada do que o do Coringa do Jack Nicholson, pô. Eu tô dizendo, cara, meu medo é esse, tipo, ele tatuou o corpo todinho, eu me pergunto, tipo, vai aparecer o Coringa sem camisa? É, tem que aparecer, né, pra mostrar as tatuagens. pra mim tinha que ser o Coringa de terno roxo, cara, Coringa de terno roxo é melhor. Coringa é de terno roxo, cara. É o mais triste, né, o Coringa mais verdadeiro com os quadrinhos é o Coringa do Batman Feira da Fruta, velho. Ele, a aparência dele é igual, velho. Mas não sei o que pensar nesse Coringa. Você tem um pouco do Coringa de terno roxo, cara. É porque é o Jack Nicholson, cara. Eu não consigo ver o Coringa, eu vejo Jack Nicholson. Mas foda. Não sei. É porque o Jack Nicholson é um Coringa, porra. É o pançudo lá de maquiagem, eu não gosto muito. Mas enfim, é Jared Leto aí, tatuado, tatuagem na testa, tatuagem. Então, pobre do tatuador, que deve ter. Porra. Eu queria saber por que ele tatuou a boca cheia de dentes e não tatuou os dentes da tatuagem. Só de mágica. É, faz sentido isso aí, né? Né? E o Coringa é o cara que sorri muito, então a gente vai ver esse Coringa com o rosto com o dente preto por uma boa parte. Cara, ele botou batom, cara. Isso é claramente um batom, assim, do nada. Ah, mas aí tudo bem, pra mim não tem problema. Mas não desse jeito, cara. Tipo, ele nem coloca. Uma coisa clássica do Coringa é que, vamos supor, tipo, o Patton. Mas ele sempre coloca o sorriso como se fosse o sorriso completo do rosto, assim, a mais. Que era sempre foi uma brincadeira de, tipo, ter como se fosse a boca rasgada. E esse aqui não tem nada disso, é só um batom normal. Mas ele tem uma tatuagem na testa, escrito danificado, cara. É isso aí, cara. E a luvinha, hein? E a luvinha? É, porque ele tem a luva roxa. É a luva roxa. Mas é isso. É... Finalmente a foto dessa porra, só faltava, né? Só faltava o Coringa da animação quando ele dá uma de que vai ser o Batman. Eu me lembro muito bem. Na semana que vem já tem mais 25 atores pro filme, novos, né? Porque só... Não tem notícia do filme, tem notícia de ator entrando no filme. Até as roupas, cara. Como assim? Mostraram a roupa da galera. É o cabide de emprego foda. Sendo que o Coringa foi o único que viu o Batman, né? Então, porra, o Batman tá de parabéns, velho. O Batman botou todo mundo na prisão e ninguém viu o cara. O cara é foda pra caralho. Pra você ver o que já tem de cara confirmado no Esquadrão Suicida. O Will Smith, Jared Leto. Sempre soube. Viola Davis. Amanda Waller. Não, Viola Davis, desculpa fazer a Amanda Waller. Joel Kinnaman. Margot Robbie. Jai Courtney, Cara Delevingne, Jack Earl Haley, sei lá quem é esse maluco, que vai ser o vilão Pensador. Que porra de vilão é esse, cara? Quem é esse Pensador? É o Gabriel. Que porra é essa? Tipo, eu não me lembro desse negócio não, mas tudo bem. E vai ter um Scott Eastwood, que vai ser o coração, que vai ser o Steve Trevor, não sei também que personagem é esse. Steve Trevor é o namorado da Mulher Maravilha, não é? O militar? Eu acho que é. O militar que levou o chifre do Super-Homem? pelo menos esse nome me é familiar. Deve ser, pode ser. Raymond Olubowelli? Porra, que nome é esse? Ei, Luke, como é que se lê o nome desse cara aqui? Não, é o Raymond. É o Raymond, é isso aí. Que vai ver o Tubarão Rei? Eu quero ver como vai ser isso, cara. E o outro, o Odo Wack. E fora mais os 25 atores. Aqui no Oye, Akbate. Que pariu. Que vai ser o Crocodilo. Ah, e fora o Batman do Lex Luthor, né? Esqueci de falar do Batman do Lex Luthor. Eu não consigo acreditar que o Batman conseguiu vencer o Crocodilo e não aparecer pra ele, velho. É impossível, cara. Só se foi o Superman. Superman botou todo mundo na cadeia. Porque tem que pariu. Eu não acredito que o Batman vai sair vivo desse primeiro filme, cara. É por isso que ele tá com aquela cara de bunda no trailer, velho. Ele tá olhando a lista e falando... É, sei não, cara, sei não. Aparentemente o Lex Luthor vai sobreviver ao Super-Homem. Mas é isso. É isso, esse filme aí, esse filme bosta. Desculpa, esse filme aí legal do Batman vs Super-Homem. Cara, é tão bosta o Super-Homem vir com o nome depois do Batman ainda, sendo teoricamente o filme do Super-Homem. Tem o símbolo do Superman sendo engolido pelo morcego, né? Porque... É, não, pior, eu vi a primeira vez cartaz do símbolo do Superman sendo engolido pelo morcego, mas é porque o pessoal gosta de voltar só pro sensacionalismo. Tem um outro cartaz que mostra o contrário, do símbolo do Batman sendo comido pelo Superman. Ah, é, que beleza. Batman gosta. Oh. Vai ser troca-troca aí no filme, cara. Cara, esse filme eu não sei, cara. Tem que me surpreender muito pra eu gostar desse filme. Não, surpreender, ele vai me surpreender. O problema é o quão bom isso vai ser, cara. E esse pessoal comparando esse filme do Coringa aí, do Joker, o bobo, o palhaço. Coringa. Com o Guardião da Galáxia, eu não consigo ver a relação disso, cara. Não tem relação nenhuma nessa porra. Ainda mais que a DC, a Warner falou que não vai ter gracinha nos filmes deles. É, eu vi, pô, pelo menos no trailer do Batman vs Super-Homem, realmente não tem nada de engraçado naquele filme. Não tem cor. Engraçado, né? Eu não sei pra que eu vou ver no cinema, não tem cor, aquela porra, não tem nada, então... Tudo bem. Ah, pô, foi legal. Tu viu o trailer que postaram na internet? Trailer colorido do filme do Super-Homem? Eu vi. Eu gostei que tinha o easter egg assim, nossa lá, ponto de interrogação do charada, ele é até verde. Não, ele é preto, cara. Tá tudo preto, cara. Tem um verde, verde escuro, mas o verde escuro é muito absurdo de escuro, assim. É muito foda, cara. Mas é isso, acabou as notícias, né? Acabou. Tinha mais notícias, mas não. Mas se não, esse podcast vai ficar demais. Demais, eu tenho indicação. Falou, acabou, vamos para as indicações. Eu indico Mortal Kombat 10. Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Cara, eu joguei o Mortal Kombat 10, cara, e é incrível. Eu só posso dizer isso. Eles melhoraram tudo do 9, cara. A velocidade da porrada tá melhor. O modo história tá melhor, cara. Porque, eu não sei, você jogou o 9? Não. O modo história do 9, eles contavam mais ou menos eles faziam o remake do 1, do 2 e do 3. E meio que mudava as coisas da história, né? Só que nesse meio tempo tinha umas lutas babacas, assim. Por exemplo, Johnny Cage falava pra Sonya, nossa, você tá gostosa hoje. E aí eles caíam na porrada. Sabe, tinha umas lutas babacas só pra encher linguiça. No modo história do 10, não tem isso, cara. Todas as lutas fazem sentido. Apesar de todas não, né? Tem algumas babacas também, mas é muito menos que o 9. E as lutas estão mais rápidas, os personagens estão mais legais de jogar. Agora eles têm 3 estilos de lutas que você escolhe antes de cada luta. E faz bastante diferença. Porque, por exemplo, no 9 eu não conseguia jogar de jeito nenhum com o Sub-Zero. Eu achava ele muito ruim. No 10, tem um estilo de luta que já me encaixa no meu estilo de jogar, assim, e eu consigo jogar com o Sub-Zero de boa. E isso é com todo personagem, assim. Todo personagem tem um estilo de luta que não encaixa comigo, mas tem outro que encaixa totalmente. E tá muito bom. Tem as coisas do cenário, não sei se você lembra que tinha no jogo da DC, o Injustice, você podia abrir no cenário, tinha umas coisas atrás, você apertava o botão, o personagem mexia com o cenário, né? Mortal Kombat tem também isso. Também? Tem. Legal. E tem um cenário excelente, que tem uma interação excelente, que é no mundo lá do Shao Kahn, essas coisas que não é mais Shao Kahn, né? Morreu. E tem uma velhinha atrás do cenário, né? A velhinha lá parada olhando pra luta, aí você tá andando, você caminha perto dela, aperta o botão, você arremessa a velha na pessoa, velho. Que foda. É muito da hora, a velha ficar jogada no chão morta depois, cara. É muito bom, cara. Na primeira vez eu joguei, eu falei, o que eu joguei? Eu não percebi, né? Aí na segunda eu vi o cara pegando a velha, arremessando a velha na pessoa, cara. Que foda, foda. É muito bom, é muito da hora. Os fatalities estão absurdos, cara. Estão muito bom. Tem um fatality que, se a pessoa procurar, o do Air Mac, ele vai, levanta o cara, tira todas as tripas do cara por fora, sai pela boca, esmaga e o corpo do cara fica flutuando, assim. Com as tripas de fora. Que mais? Os raios-x estão absurdos. E eu gosto muito do Mortal Kombat, que diferente do Street Fighter, ele é mais simples de se jogar, né? Porque a maioria das vezes o comandos é pra trás, pra frente, botão, ou pra baixo, pra frente, pra baixo, pra trás, alguma coisa assim. No Street Fighter você tem que dar meia lua, você tem que dar zigue-zague no negócio, mas difícil de jogar. E Mortal Kombat é mais pra você zoar mesmo com seus amigos, mordar o Fatality, esse tipo de coisa. Muito bom, muito divertido. Eu adorei, cara. Tô jogando ainda o modo história, não terminei. E depois tem as torres dos desafios, que basicamente é o modo arcade, né? Você pega um personagem, tem a história no começo, tem a história no final, e é isso. E tem as torres dos desafios diárias agora. Aí tem, cara, como se fosse um desafio semanal, tem diário e tem por hora. E no desafio semanal, você as torres premium, que eles dizem. E você pode pegar personagens secretos, você pode pegar roupa secreta, é bem legal. E tem os personagens de DLC, tem o Jason, tem o Predador, né? Que eles ainda não vão sair. E se você não quiser comprar, tudo bem, mas nas torres semanais vai ter como você jogar com eles como uma palhinha, assim, pra dar um gosto na boca pra quem quiser jogar. Então é isso. Eu gostei muito do Mortal Kombat 10, assim, da jogabilidade, da porrada. Os gráficos estão lindos. E tá rodando no meu PC, que é uma coisa que eu nem acredito que tá rodando, cara. É muito bom. Eu dou 4,5 Batman Feira da Fruta. Ele tá... Eu acho que tá cento e pouquinho. Porra, porque tá mais caro agora. Cara, mas o que eu recomendo é... Se você não tiver na vontade igual eu... Você espera um ano que vai sair aquelas versões, sabe? Uhum. Versão Game of the Year, não sei o que. Que aí vem a versão com todos os lutadores DLC, mapa, essas merda toda, e vem tudo direto. Ainda vem com desconto aí, mais ou menos bacana, dependendo de você comprar. Isso. É porque eu sou muito fã e eu não aguentei, cara. Eu precisei ter agora. Assim. Eu não tenho amigos pra jogar. Ah, eu também não, cara. Essa é a vida. Mas eu nunca liguei pra jogo de luta pra multiplayer, assim. Eu sério? Penso... Como? Pra mim, jogo de luta não, só cara. Serve por causa de multiplayer, cara. Eu sempre gostei de pegar um personagem, lutar contra o computador, ver o finalzinho do personagem. Tem isso no Mortal Kombat e tem o modo história também, que é bem divertido. Então, pra mim, é, se você quiser jogar sozinho, é garantido diversão. Eu tava com vontade de jogar. Falei do trailer da outra vez, né? Não sei se foi no podcast, se foi depois que conversei contigo do trailer, que eu achei foda a ideia das histórias e tal. Eu fiquei com vontade de jogar, cara. Um dia eu jogo, dificilmente eu vou gastar dinheiro com esse jogo. Mas se eu encontrar alguém que tem, eu jogo. Eu indico um site para você ler quadrinhos online chamado Crunchyroll. Tá pagando quanto, velho? Tá meia pesada. Não, que absurdo, cara. Comercial aqui. Eu indico chuva de nanquim aí, ó. Não, é sério. Tipo, eu não sei se eu falei, eu acho que eu falei há um tempo atrás, tipo, mais ou menos duas semanas, meu tablet tava no conserto. Fazia um mês, né? Eles tinham que me entregar em uma semana mesmo, demoraram um mês pra me entregar. E eu tava na secura pra ler umas coisas online que eu queria ver. E essa semana eu tava na faculdade, fazendo nada da vida. Na verdade, eu tinha coisas pra fazer pra pegar meu diploma. E eu realmente não tinha... Eu tinha que esperar meu professor chegar pra falar com ele, por exemplo. Aí eu parei e fui ler alguma coisa. Eu queria ler alguma coisa. Aí entrei no Crunchyroll. Crunchyroll, ele é um site anime, vocês sabem. Deve saber, né? De streaming. Só que eles, há mais ou menos um ano e meio, eles lançaram o Crunchyroll Mangá. E atualmente... Todo mundo que tem assinatura de anime do Crunchyroll, que eu já tenho, tem acesso ao acervo completo de mangás que eles têm. E, cara, é muito bom, sabe? Principalmente no aplicativo pra tablet e pra celular, é muito bom a forma de ler, de apresentar. E tem um acervo não tão grande, mas bem legal, sabe? Pra quem gosta, principalmente de shounen, tem bastante coisa interessante, tem outras séries... Senens, por exemplo, que muita gente gosta. No dia eu tava lendo o Shigeki no Kyojin, né? Que eu não tinha lido os dois últimos capítulos. E ele é todo em inglês, importante sinto falar. Muito. Oi? Sinto muito você ler isso aí, cara. Pelo menos. Ah, cara, é legal. O mangá é legal. Tipo, é muito mal feito o desenho. Cara, ele consegue piorar o desenho no nível. É muito escroto, cara. É muito escroto. Mas ok, vamos falar do desenho dele, não. Então. Eu tava lendo o Shigeki no Kyojin, porque eu acompanho, basicamente. E eu fui olhar os outros títulos do Crunchyroll. Cara, tem muita coisa boa lá no site do Crunchyroll Mangás. Então, pelo jeito como eles fazem, todo o modelo, né, de você poder pagar mensalmente um valor X, que no caso, eu pago a conta de animes, é $5 por mês. E você poder ter acesso a um acervo de mangás razoável... É bem legal, cara. Eu tô tentando pegar aqui a lista pra te falar alguns mangás que eu sei que tu gosta. Eu sei que tem aquele Amada Kun e as sete magas, os sete bruxas. O que tá saindo anime agora. Tem, uhum. Por exemplo, Bokura wa Mina Kawaiso, que a gente já falou. Tem... Tem One Punch Man, não? Cara, não tem. Eles estavam querendo colocar, só que parece que o outro site, como é que é? Tem um outro site, acho que ele foi a Funimation. Eles também estão, parece, com um serviço de mangá e eles pegaram um One Punch Man. Eu não sei se o Crunchyroll vai trazer ou não. Mas tem, tipo, tem Nazo no Kanojo X, tem o... Como é? Koe no Katachi, que eu sei que muita gente gosta. Você leu esse, não leu? Eu não sei, pelo nome japonês eu não lembro o que que é. A Silent Voice? Não, qual que é a história, você lembra? Não muito bem, é porque muita gente fala, acabou recentemente. Inclusive tem um post no Shunan que ele fala sobre o final. Ah, então não sou eu. Tem o Chukyodai. O Chukyodai é bom. Tem o próprio Hoshi no Samidare que eu compro aqui. Eu vou parar de comprar o Fairy Tail, cara. Vou só ler aqui. Que é Fairy Tail também, né? É, tem o Aslan Senki, que tá saindo agora o anime. Tem o GTO mais novo, o Paradise Lost. Tem bastante coisa legal, cara. Tem bastante coisa interessante. Então tem um acervo realmente bem legal pra o pessoal dar uma olhada. Quem não tem assinatura... Eu acho muito estranho e muito foda isso. Quem não assina o Crunchyroll pode ver os animes do Crunchyroll com uma semana de atraso, só que no formato no máximo SD, né? De graça, gratuitamente. Quem não assina o Crunchyroll Mangás tem acesso a apenas um capítulo de cada mangá. Mas é sempre o último capítulo que saiu. Só que estranho mesmo. Então, tipo, você pode acompanhar de graça os mangás pelo Crunchyroll Mangá, se você já tá acompanhando, se você só quiser passar pra uma coisa oficial, dá pra você pegar e acompanhar. Eu acho isso muito estranho, mas muito legal, né? Também, pelo outro lado. É pra pessoa testar, né? É pra pessoa testar. Eu acho legal. Eu meio que não tinha muito costume de ler coisa online, eu comecei a ler mais por causa do tablet. Na verdade, eu comprei o tablet pra poder ler coisa online, até porque eu não tenho mais espaço aqui em casa pra comprar coisa. Eu tô achando muito bom, acho que é uma ferramenta oficial muito boa. Falando um spoiler de algo que nunca aconteceu, eu me lembro que vocês comentam desse no podcast proibido do Shunan. Proibido, né? Fingi que foi proibido. Não é proibido, né? O interessante é que tudo que a gente falou lá aconteceu, então não adianta mais. Pois é, assim, pra ficar mais legal pra o pessoal, ia ser bom ter traduções pra português, isso não tem. Mas pra quem manja de inglês, ou mais ou menos, é muito bom. E pra quem não manja, que manja pouco, é bom pra aprender, sabe? Então, eu acho bem bacana mesmo, acho que é um site interessante. De certa forma, eu acho que pra quem quer começar a ler alguma coisa online, quem quer testar o digital, é muito bom. A ferramenta de leitura dele, tanto pra browser, porque eu já tinha usado no browser pra ler não os mangás mesmo, mas aquelas histórias autorais que o pessoal sai pra internet. Eu li um chamado Modest Medusa, que também eu lia pelo Crunchyroll e também é bem legal, cara. Então, fica a minha dica. Vale a pena. Se você não quer só testar, você vai, testa lá, pega um capítulo de um mangá recente ou de um mangá... Principalmente se for um mangá recente, que você pega os primeiros capítulos, né? De graça. E fica a minha dica. Eu ainda acho que, como não tem um serviço para português, pode melhorar. Vou dar um 3,5 no site. É uma nota boa, né? Nota 3,5, acho que a gente pode considerar uma nota boa. Do jeito que eles fazem, tá bom. Você devia dar uma olhada. Talvez tenha algum mangá que você nunca leu. Olha aí, cara, agora que eu tô vendo, tem Combo Rangers. Ah, já tô tirando esse site da minha lista. Não. Combo Ranger, não. Não, porque assim, tem a parte de mangá, que o Crunchyroll... É porque eles são da JBC, né? Então. Crunchyroll mangá tem... Não, mas o Crunchyroll não tem porra de JBC. Ia ter, né? Mas no final não tem. Mas, não bem, tem? Na minha cabeça, o Crunchyroll... Não, ele ia ter. A tradução ia ser os caras de JBC, só que no final não foi, não. Mas bem, né, tem mais ou menos, assim, tem uns caras que trabalhavam na JBC que traduziam pro Crunchyroll, vamos dizer assim. Mas não era da JBC, Como tinham previsto no começo. É porque eu me lembrei que teve um cara que foi lá no Overload e falou que traduzia e que depois foi pra JBC. Mas bem, ele tem um esquema assim, ele tem um esquema só de mangás reais, assim, que são lançados no Japão. Tem um esquema só pra mangás lançados na internet, quadrinhos lançados na internet, né? Em geral, não é só mangá. E tem um outro esquema que eu não sei como funciona direito, que parece que é tipo mangás criados pela comunidade. Mas eu nunca usei, nunca testei. É, não, não. Não, não, né? Nunca essa coisa boa. Eu realmente não sei. A única coisa que eu lia antes era realmente o Modest Medusa, que inclusive eu vou ter que ler a terceira temporada. Mas agora eu tô vendo que tem Combo Rangers. Caralho. Tem o Combo Rangers volume 1. Só que é só a cópia digital, viu? Não é pra você ler no site, parece. Ah, é? É que Fabiabu tem aquelas. Tudo que ficou sobrou das bancas do Combo Rangers na casa dele, queria se livrar. Ah, então nem vale a pena Combo Rangers. Foda-se. É de qualquer jeito, cara. Não vale a pena, né? De qualquer jeito, então foda-se. Porra, já tá no volume 5 do Mostra desse Medusa, cara. Tem que voltar a ler essa porra. Então, eu acho o site bem bacana pra quem quiser começar a ler coisas online. E eu sei que muita gente no Brasil tem uma porrada de coisa contra quadrinhos online. Hoje eu recebi um comentário de uma pessoa falando que eu tinha feito uma pesquisa, e na pesquisa tinha uma pergunta lá também. Se você compraria quadrinho online, você compraria um mangá online, se fosse, não fosse aquele mangá que você quer guardar na estante, se não fosse aquele mangá que você acha tão bom? E mesmo assim, a maioria das pessoas diz que não compraria online, não compraria digital de jeito nenhum. E esse cara, ainda para reforçar o comentário, disse lá: nunca, esse negócio ia dar certo, ia ser um problema porque podia virar tendência. Não, cara, que é isso. Tem coisa digital muito boa. Então, fica a dica aí, Crunchyroll Mangá, assim, no caso. Baixe um aplicativo para celular ou para tablet, que é bem mais legal ler no tablet do que ler no computador. Mas, se você quiser ler no computador, também tá valendo. E é isso, Luke. É isso. Vou para as considerações finais. Quais são as suas considerações finais sobre esse podcast? Você tem algum termo de busca do Shunan legal? Porque do Anime Portfólio, meio que eu já falei num outro podcast que saiu semana passada, atrasado, mas saiu. Então, como foi gravado na mesma semana, não tem nenhum termo novo muito legal pra ver. Também não tenho tempo não, cara. Minha internet tá ruim, não abri pra ver. Mas, já pra cobrir o tempo do termo, só falar rapidinho o um negócio que eu não falei no começo. Saiu Game of Thrones. Ah, é verdade. Dois episódios do Game of Saíram Thrones. quatro. É que eu não vi os quatro, né? Pelo amor de Vazou na Deus. internet os quatro episódios de Game of Thrones. Eu tenho decência, por favor. Eu vi ele, o primeiro episódio no que Na tava liberado, HBO. né? No HBO. Aí foi muito bom por causa que, como eu disse, o pessoal aqui em casa comprou uma TV de 60 polegadas, né? Então, foi legal. Eu tenho meus problemas com Game of Thrones atualmente, sabia? Eu também. O meu problema é que o autor, ele usou o negócio de matar pessoas que todo mundo gosta pra chocar, né? Tudo bem. O problema é que ele matou todo mundo interessante e sobrou os caras que não me interessam tanto Ah, assim, cara. ainda tem O único que eu. não é legal. É que ele tá chato pra caralho essa temporada. Você tá reclamando. Foi Não só tá dois chato, não episódios. tá. O único personagem que sobrou assim, que porra, eu torço mesmo é a Brienne e ela também tá chata pra caralho, assim, então. Sério? Eu não posso. Eu tô gostando muito da. Nessa temporada, o pouco que eu vi, eu tô vendo. Tô gostando muito da tradição da Arya, porque eu quero saber o que vai acontecer. A Brienne, eu não faço ideia mais do que pode acontecer. Eu quero ver como a Sansa vai se fuder. No que vão fazer. Nossa, pra mim, eu acho a Ela. Sansa uma personagem tão chata que Cara. pra mim o Mitch Eu também. pode Não, todo mundo acabar odeia a com ela. Sansa. Mas é porque Nossa ela vai se Senhora. fuder legal, né? Mas bem, uma coisa que eu não entendia, que eu não tinha visto, eu não vou falar isso. É pro primeiro episódio da temporada, então só que só tá interessado em ouvir isso aqui quem já é temporada. É que o terceiro livro, eles fazem a eleição lá do novo chefe da muralha, né? E é uma eleição toda complexo, toda uma trama muito muito bem feita e muito legal no terceiro livro para fazer isso. No, na série foi tão ridículo a forma como foi feito que eu fiquei pensando, pô, essa era a mesma série que eu achava foda 2 anos atrás? Tem umas coisas que me irritam. Tipo, a menina que faz a Daenerys tá cada vez me irritando mais. Não, a Daenerys só faz cagada. Eu nunca gostei dela e ela só faz cagada. Pra mim ela podia morrer. Eu não gosto. Só que eu acho que, eu não sei, você que leu o livro aí, mas eu acho que o Drogon lá vai matar os irmãos dele quando eles saírem. Se eles vão tentar matar a Daenerys, ele vai Eu não defender sei, ela. mas eu acho que não, cara. Se eu não me engano. Se eu não me engano, vai ficar o um negócio, tipo, cada um. Vai ter três caras com os dragões. Eu não li o quinto livro ainda. Eu sei que os dragões aparecem no quinto livro, só. Eu não sei, eu acho que eles vão cair na porrada. Mas aí a HBO não vai ter CG, aí vai mostrar só o pessoal reagindo à luta. que é uma coisa triste. Mas eu não gosto da Daenerys, eu não gosto daquela rainha lá, filha da puta lá. Cara, eu acho ela uma personagem péssima, assim. Eu acho que ela piora e ela é nojenta o tempo todo. Não consigo gostar daquela mulher. Aí quando ela tá finalmente no poder, ela não faz porra nenhuma. Sei lá, eu não gosto daquela mulher, não. E é isso. Sobrou a Brienne e a Arya. Eu gosto da Arya também, você me lembrou da Arya. A Arya é legal, cara. Ela vai evoluir pra caralho nessa temporada. Eu tenho o Double Gang lá, que ele é legal também. Mas é só porque ele é legal, ele é maneiro, assim, mas não de como personagem mesmo. É, pois é, ela foi treinar com o Double Gang, né? Então. Vai ser foda. Se ela virar um Double Gang e virar um negão, vai ser muito louco. Vai ser muito louco, né? É isso, então. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa dessa final? Vamos terminar? Joguem o jogo do Game of Thrones também. É bom o jogo que eu tenho? Eu acho bom, cara, porque toda decisão que eu tomo eu acho merda. Eu falo, caralho, eu tomei a decisão errada, vai todo mundo morrer. É foda, cara. Ele, pra mim, ele passa um clima de desolação muito bom, assim. Ele é muito bom. Mas o gráfico é uma bosta. Eles tentam fazer uma pintura, mas parece que tá tudo borrado, cara. Não é muito bom, não. Eu não gostei, não, do visual, cara. Mas a história é legal. Eu gostei, pelo menos. Ok, então é isso, também não tem muita coisa a considerar. Acessem os blogs, participem dos projetos e campanhas que tem os blogs. E é isso, né? Assistam as coisas que a gente falou, leiam as coisas que a gente falou. E daqui a 2 semanas, Nicolas Cage está aí na área. Eu não sei o que eu vou falar nesse podcast. Além de caralho, é foda, caralho, é ruim. Não, pô, tem que ver algum filme dele, porra. Conner, vou ver Conner de novo com ele com aqueles cabelos. Ah, pô, Conner é muito clássico. Não, com aqueles cabelos lindos, a melhor peruca do Nicolas Cage de todos. Ah, cara, Conner é muito bom, mas acho que você tem que pegar um daqueles mais, como é que se diz? Aqueles mais, não lixo, né, mas aqueles mais cult dele, tipo o Beijo do Vampiro. Caralho, Beijo do Vampiro, cara. Você vê só a cena do meme lá, do Beijo do Vampiro. É muito triste, cara. Eu vou pegar aquele que é o meme, que ele fazia aquela cara que ele é o advogado. Eu não vi esse advogado? Filme. É, que ele tem aquela cara que ele tá com os burigalhão dos olhos, assim, pra frente, coisa pra frente. Eu não lembro desse meme. O único meme que eu lembro... o cara ganhou um Oscar, velho. O cara ganhou um Oscar, o cara é foda. O cara ganhou um Oscar, é verdade. O cara merece um podcast só dele. Parece, porra. Ele é sobrinho do Coppola, que fez o Poderoso Chefão, cara. Ele tem ele tem uma mansão assombrada, cara. Ele comprou uma mansão assombrada. Ele é foda. É, cara. Ele ia ser o melhor Superman. Agora eu tô sentindo falta do Superman do Nicolas Cage, depois de saber desse novo aí, cara. Ele arrebentaria esse Superman pelo Com certeza. Ele e seus cabelos de Sansão. Mas é isso, então. Tchau, galera. Falou. Tá muito grande. Falou. Foi o que ela disse.